entre milhões eu fui gerar. Pra te adorar foi que eu nasci. Aqui estou, o maior milagre, o fôlego de vida Deus soprou em mim. Por isso eu quero viver os teus planos, quero sonhar os teus sonhos, fazer valer o seu milagre em mim. Como referência da tua glória, faz-me cartalida de ti, que o mundo possa ver o seu milagre em mim. Por isso eu quero. Te adorar foi que...